Panorama Agrícola para 18 de agosto de 2010, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Alô você, hoje é quarta-feira, 18 de agosto, este é o Panorama Agrícola. Quarta-feira de lua crescente, nos trabalhos técnicos do programa de hoje estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: não desista, fracassar é triste, mas mais triste ainda é você não tentar se reerguer. Aprenda na dica de Simone Barrinha a deixar a carne mais macia. Na entrevista, motivação para o jovem no campo e a família rural. MDA define propostas de redução da cultura do fumo que levará a um encontro da Organização Mundial da Saúde. Este é o Panorama Agrícola. Você participa do programa ligando 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. A carne ficará macia se você colocá-la de molho por algumas horas em uma mistura de vinagre com azeite. Simone Barrinho para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Redução de políticas que promovam e apoiem a cultura do tabaco. Promoção de pesquisas, desenvolvimento de programas educacionais para trabalhadores do setor de fumo e para fumicultores. Remoção de barreiras para a diversificação ou mudança nas alternativas à cultura do fumo. Identificação e regulação de estratégias da indústria do tabaco que promovam a cultura e a produção do tabaco. Essas são algumas das propostas consolidadas para as recomendações sobre alternativas economicamente sustentáveis à cultura do tabaco e que fazem parte de um documento que o Brasil levará à 4ª Conferência das Partes da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco da Organização Mundial da Saúde, evento que acontece em novembro no Uruguai, com mais de 160 países. Essas e outras questões que compõem esse documento brasileiro foram tiradas de um seminário realizado pelo MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. O MDA busca oportunidades economicamente sustentáveis para desenvolver culturas e mercados em substituição ao fumo. Isso porque o Brasil ratificou a sua participação na Convenção Quadro em novembro de 2005, comprometendo-se a implementar medidas para o controle do fumo, entre elas o apoio a atividades alternativas economicamente viáveis à cultura do fumo e a proteção do meio ambiente e da saúde das pessoas que trabalham com a cultura do fumo. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola recebe hoje o extensionista Ainor Lotério, que é também palestrante na área de motivação e tem dado palestras aí para famílias de agricultores, para o jovem agricultor. Ainor, o desafio de manter o jovem no campo, como a área da extensão e também essa questão das palestras motivacionais podem ajudar na sucessão da propriedade rural e na manutenção do jovem no campo? Mauro, para vocês, ouvintes do Panorama Agrícola, a sucessão no campo, enfim, como fazer surgir a nova geração de agricultores, tem sido um debate, uma preocupação de todas as instituições. Mas como você colocou, como motivar isso, como fazer acontecer? Eu penso que um agente importante para a gente agregar no processo é o próprio agricultor. O homem e a mulher, que muitas vezes dentro de casa, na propriedade, desestimulam os filhos. Dizem para eles, por que vocês vão sofrer o que nós sofremos? Quando, na verdade, o agricultor não é o profissional que mais sofre. Tem gente sofrendo muito mais em outras áreas, nas favelas, com problemas. Então, a sucessão é uma preocupação que deve ser das instituições, não tiramos isso, a preocupação do Serviço de Extensão Rural, da IPAGRE, que faz um belo trabalho, como as outras EMATER nos outros estados. Mas é uma proposta que nós precisamos motivar, refletir, capacitar e até emocionar para o caso. É como cooperativas estão fazendo também, eles chamam as famílias, eles se preocupam com que os pais recomendem para os filhos a propriedade. Mas nós encontramos casos interessantes de agricultores que dizem, mas se eu recomendar para o meu filho ser agricultor e amanhã ele se arrepender, eu tenho medo de fazer isso. E aí nós perguntamos, você tem medo de recomendar uma atividade que é a celebração da vida, da produção, se o campo não planta, a cidade não janta, para o seu filho, uma atividade que deu renda para você e para o seu filho, você tem receio de fazer isso? Não é? Então a agricultura é esse campo extraordinário, agora com esse foco de sustentabilidade que a gente está tendo, muito mais ainda. Então, sucessão no campo é uma grande luta, uma batalha interessante, mas a nova geração de agricultores está surgindo. Nós não vamos precisar um número tão grande quanto no passado, mas sim de gente preparada, gente informatizada, gente que está observando um mundo diferente, que não engole a tecnologia em pacote por engolir, mas que faz o desenvolvimento do país acontecer e do Estado através das propriedades. E pensar numa propriedade no campo é diferente da cidade. Lá tem toda uma magia, uma sinergia de recursos naturais, da própria mão de obra, do homem capacitado. Então, sucessão é uma articulação que precisa continuar e nós, nas palestras de motivação, numa linha, né, de eu quero, eu posso, eu vou, eu faço, eu vim, eu vi, eu lutei, eu venci, eu vim para quê? No campo, eu estou vendo o quê? Que cenário eu preciso mudar, eu estou lutando para que isso aconteça, eu me acomodei, sou um cérebro velho acomodado ou um cérebro novo que quero fazer algo diferente, e estes são os vencedores do campo, Mauro, penso eu. Ainor Lotério, extensionista e palestrante, nessas suas andanças, Ainor, o maior desafio do campo, da agricultura, é este da sucessão ou teria outro? Este é um grande desafio, que é como a riqueza verdadeira, a maior riqueza da agricultura é a essência humana, de qualquer empreendimento. Mas tem um outro aí que nós estamos nos ajustando, nos moldando a ele, que é o desafio da sustentabilidade, criar propriedades, ou seja, que a pegada ecológica, a pegada econômica, a pegada agronômica dos nossos agricultores seja uma prova de amor para a geração futura, para que quando a geração atual partir, a futura abra a janela, olha para fora e diga assim, meus pais me amavam, ou a geração que passou por aí. É fazer bem feito, né? É fazer de modo a que aquela nossa atividade, que a nossa propriedade, que o nosso empreendimento vale para a cidade também, além de fazer a sucessão, prepará-los para que eles sejam melhores do que nós. Assim nós vamos melhorar o campo, especialmente no que nós estamos falando, né? Essa vida de qualidade no campo, com certeza. Gente mais motivada, gente mais alegre, gente que sabe o que quer, gente para cima. O mundo é cheio de armadilhas e ilusões. Mas nós podemos ser otimistas, proativos, nós podemos encher o copo que está em meio. As famílias em geral têm comprado, têm aderido a essa ideia da sustentabilidade? Mauro, interessante a tua pergunta. Recentemente nós fizemos um trabalho com uma cooperativa, uma das maiores do estado, a Cooper Alfa, e outras também fazem, chamava-se Família, Equilíbrio e Restauração, era meu tema. Mas é equilíbrio e restauração no seio familiar. As cooperativas estão preocupadas com a sustentabilidade também humana e ambiental, estão investindo. Isso eu constato porque é um grande número de eventos, tanto é que eu me dedico hoje exclusivamente a isto, porque é um novo repensar, refazer o mapa mental, aquele mapa mental antigo, cansado, de que não dá, não pode, não vai. Um projeto reflexivo do ser que é necessário para que ele possa se postar a partir da família. O desenvolvimento do Brasil, a saída do Brasil, não está em Brasília só, não está na família. E é na família sustentável que a gente procura. Pai e mãe, e nestes eventos, para ter uma ideia, foi o evento que mais impacto deu na região oeste catarinense, 5.900 pessoas, sempre casais e familiares envolvidos. Até quero parabenizar o pessoal que fez isso de maneira tão espetacular. Perfeito, agradecemos a Ainor Lotério, extensionista e palestrante motivacional, em entrevista aqui ao Panorama Agrícola. Ainor, muito obrigado pelas suas informações. Para ti também, Mauro, e para todos os ouvintes do Panorama Agrícola, o Eduardo e todo o pessoal da equipe que produz e também das emissoras parceiras. Participe do concurso de fotografia rural de Piratuba. Inscrições até 20 de agosto.